dois, três. Vivo sem dinheiro, vivo só com dívidas. Não tenho um cartão para eu usar. O SPC, o Serasa já me negou. E eu sei um tostão que já acabou. Vivo sem dinheiro, vivo sem dívidas. Vivo sem dinheiro para eu gastar. O SPC, o Serasa, liga para minha casa. E eu sem uma desculpa para contar. Vivo sem dinheiro, vivo só com dívidas. Não tem nem cartão para eu gastar. Vivo sem dinheiro, vivo só com dívidas. Vivo sem dinheiro, não dá pra gastar. Você liga pra minha casa e eu sei lá que dizer. Essa música vai ter que acabar. Não, não, não, não. Vivo sem dinheiro, vivo só de dívidas. Vivo sem dinheiro para eu gastar. Tchururá. Vivo sem dinheiro, vivo, vivo só com dívidas. E agora sem dinheiro para eu pagar, essa música vai terminar.